chegar. Críticos está para relatar o som que vai estourar. Vem ver, vem sentir aqui no sucesso, na trilha do progresso. Olha bem, vamos além. A mídia que não fez ninguém de refém. Passo a passo é o hip hop que dominou. No improviso sempre preciso. Aí chegado tá embaçado. Mas temos que correr atrás dos resultados. Não se entregando ao fracasso. Correndo atrás dos nossos espaços. O hip hop e o rap são só. Novo ensina a ser mais forte na ZO. A ser mais forte na ZO. Passando e você analisa o que rolou, o público mudou. Unidos, lado a lado no movimento. Rap, rap, samba, samba. Ninguém se ajuda, ninguém se adianta. E cada vez mais se afastava. Não colocava quem precisava. Começamos a perceber, entender que o samba com o rap tem tudo a ver. Bem malucagem, bem maloqueira. Estilos revolucionários de primeira. Linha, espécie, não sei o que acontece. Rola o som, a gente se enlouquece. O que me abastece, o que me anima. Fortalece a minha rima. Fique esperto, o ano está passando. Levamos um swing afro-brasileiro. Pode até achar que somos maloqueiros. O hip hop nunca foi assim. Me lembro muito bem dos tempos ruins. Indo pra cá, indo pra lá. A gente não sabia se organizar. Hoje em dia tudo mudou. O rap brasileiro melhorou. Com vários estilos, com vários compositores. Com mais confiança, com mais amor. Aqui no Brasil o rap evoluiu. Aqui no Brasil o rap evoluiu. E você deu valor. Porque improvisamos com E, improvisamos com A. O hip hop é forte, pode apostar. Falamos da dor, falamos do amor. Falamos da nossa cultura de rua, moro. Pegamos o som da revolução, de irmão pra irmão, unificação.